E que se foda que eles falam que minha rima é do mal. Sem peito, bate de frente. Minha firma é ilegal. 3.7, velho, flow tá na casa melhorado. Eu tipo vim a cada disco uma pedrada. É firma prata da casa em busca da grana preta. Preto raro, bom de raça no NAC da rima obesa. Upgrade mental em constante atualização. Com pés no chão, vida real, sem tempo pra empolgação. No retrovisor, quem criticou me viu na forca. Pra me buscar tem que ser toreto de McLaren sem vista torva. Dentro de passo, isso é com a lírica antiga feito zingão. Assassinando cada linha com peso de um pilotão. Inflamando vidas vazias que invejam, pede perdão. Rasgando os vermes no verso até o átomo do chão. Quantas vezes chorei não pedindo ajuda, buscando melhor aonde eu vou. Quantas vezes sorri, conquistando, querendo pior quem não tinha valor. Quantas vezes tentei, magoei sem querer corações pelo ego e pudor. E se foda, a vida é minha, meus dramas resolvo no ódio ou no amor. Necromante de ideias, convertidos, revertidos, mesmo com pouca plateia, marco na mente feito glifo. Se o sistema é binário, voltei pra ser número primo. Quer tentar bocar meus firmas na caneta, tá difícil. Necromante de ideias, convertidos, revertidos, mesmo com pouca plateia, marco na mente feito glifo. Se o sistema é binário, pra ser número primo, tu quer tentar bocar meus firmas na caneta, tá difícil. Eu chego de quilo, de quilo, de quilo, agora começa onde para a função. Eu sou de quilo, de quilo, de quilo, ideologia de rebelião. Eu vim de quilo, de quilo, de quilo, poesia marginal. Indigesto literário, onde a firma é ilegal. Sei que se eu falo parece arrogância, onde eu chego eu elevo o clima. Fui campeão de todas as batalhas, onde rima ganha de rima. Quando eu olho no espelho, um campeão de autoestima. De quilograma, conceito rimoterapia. Tenta que tenta vir me parar, nem de Ferrari eles vão me buscar. Tenta que tenta vir me parar, tua bateria não vai durar. Tenta que tenta vir me parar, senta e espera eu me aposentar. Tenta que tenta vir me parar, olha a tropa tu vai encarar. Tenta que tenta vir me parar, nem da teoria tu vai passar. Tenta que tenta vir me parar, meu rap é granada que vai estourar. Tenta que tenta vir me parar, eu sou a resposta daquele lugar. Tenta que tenta vir me parar, só prova que nada vai segurar. Tenta que tenta, só rima violenta. Tuas rimas é só de minhas pente de 30. Tenta que tenta, só rima violenta. Tuas rimas é só de minhas pente de 30. Na fila é forte a firma, desde cedo tem fila. Quer avanço nos postos, não postagens no Insta. Sou genial e linda, coleciono folhinhas. Fechando uns frustrados, só por viver minha vida. Tenta que tenta, se tu tomba não aguenta. Vai me chamar de braba, só rima violenta. Vocês são carnes podres, que grudaram na cena. Sempre fui resistência, antes de ser poeta. Me olhavam com maldade, e eu criança esperta. Eu sou bruxa Minerva, e vocês são Malfoy. Ancestrais e sinais, eu converso com mortos. E negam que negros deixam. Criaram pirâmides, racistas que se danem e não venham na minha. Apagam nossas histórias, roubam filosofia. Nós somos de outro mundo, teu povo antivida. Eu vim salvar terráqueos, pra ressoar em si. Tenta que tenta, só rima violenta. Tuas rimas são as fortes de minhas frente de 30. Tenta que tenta, só rima violenta. Tuas rimas são as fortes de minhas frente de 30. Tenta que tenta, só rima violenta.